Te roube da minha cama, você me engana. Fala que amo, besta, acredite. Eu olho no espelho e saio não pra te falar, mas quando chego ao vivo aquele não virá, vem cá. Teu sentimento é noturno, amanhecer ou cair no mundo. Por culpa sua eu vivo assim, trocando água por cana. Mas eu te amo, desgrama, motivos das ressaca e das sete raiva da semana. Mas eu te amo, desgrama, culpa sua eu vivo assim, trocando água por cana. Mas eu te amo, desgrama, motivo das ressaca e das sete raiva da semana. Mas eu te amo, desgrama. Falar, mas quando chego ao vivo aquele não virá, vem cá. Teu sentimento é noturno, amanhecer ou cair no mundo. Por culpa sua eu vivo assim, trocando água por cana. Mas eu te amo, desgrama, motivos das ressaca e das sete raiva da semana. Mas eu te amo, desgrama, culpa sua eu vivo assim, trocando cana. Mas eu te amo, desgrama, motivo das ressaca e das sete raiva da semana. Mas eu te amo, desgrama.